Panorama Agrícola para 27 de março de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje é quinta-feira de lua minguante. Estamos abrindo para você o programa de 27 de março de 2014. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: nada pesa menos do que uma promessa. Você confere no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica sobre produção de ovos. Na entrevista, Ipagre auxilia cooperativas no Nutri Mais Gestão e no acesso à merenda escolar. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o INSO no campo nativo. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Durante o período em que choca o ovo, a galinha deve ter alimento e água fresca perto do ninho. A alimentação mais adequada para a ave é o milho. Forneça os grãos à vontade e verifique a frequência das refeições para saber se a galinha está sendo bem alimentada. Cuidado, nessa época, com o surgimento de piolhos. É hora das notícias. Tarde de campo em gado de corte, com difusão de informações em manejo de pastagem, sanidade animal, melhoramento animal e piqueteamento de pastagem, hoje à tarde em Gravatal, nas comunidades de São Geraldo e Várzea das Canoas. Fique ligado no Panorama Regional. INSO no campo nativo. Classificada como indesejável, o Caraguatá compromete a utilização da área pastoril, dificultando então o pastejo do gado, né, no campo nativo. A planta nasce em locais de terra seca, em topos de coxilhas e até em áreas então com pedregosidade. Nos estados do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a planta pode ser encontrada, podendo ser vista também até no Uruguai e na Argentina. O engenheiro agrônomo Nelson Prestes, pesquisador da EPAGRE Estação Experimental de Lages, sempre tem comentado que o caraguatá do gênero Erigium é uma planta de ocorrência natural, então aquela espécie que brota sozinha e que faz parte do campo nativo e do ecossistema em que vivemos aqui na região serrana. Esta planta se multiplica tanto vegetativamente como por sementes. Nelson, então, fez alguns estudos sobre os métodos de controle do caraguatá e constatou que nenhum dos tratamentos químicos, né, provocaram, então, morte total, controle total, né, desse INSO, campo nativo caraguatá. Então, confirmando com isso as dificuldades em eliminar a planta. Não utilizar a queima de campo como única prática de manejo das pastagens naturais já seria uma boa medida para restringir ou até mesmo impedir o alastramento das populações de caraguatá. Diminuindo a infestação através de sementes pelo corte do pendão floral, e o mais eficiente no controle seria arrancar a planta como um todo, né? Isso realmente diminuiria muito a população desse INSO, dessa erva daninha no campo nativo. Então, manejo, tem que manejar. Tem uns que roçam, mas volta de novo, né? Até o gado come aquele brotinho no início ali, o gado até né, se alimenta tudo, mas roçar não adianta, volta tudo de novo. Então teria que arrancar ou cortar aquele pendão floral ou também, né, eliminar as queimas de campos. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epag, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Contato do Panorama Agrícola de hoje para a entrevista é com Oswaldir Dalbello, da Epagre em Concórdia, que coordena o programa Nutre Mais Gestão, uma chamada pública que a Epagre executa junto ao MDA para ajudar, a auxiliar as cooperativas. É isso, Dalbello? Isso, para ajudar as cooperativas. É exatamente isso. Quantas cooperativas estão sendo beneficiadas no estado pelo Nutre Mais Gestão? Bom, nós estão sendo trabalhadas, ao todo são 30 cooperativas que são distribuídas, pelo menos uma cooperativa em cada unidade de gestão técnica da EPAG em todo o estado. Então, nós temos 10 unidades de gestão técnica, 10 UGTs, né? E nós temos, no mínimo, uma. Então, umas que têm bem mais, no caso do sul do estado, trabalha com 8. Nós, aqui da UGT2, trabalhamos com 5 cooperativas nessa chamada pública. E qual é a ideia em termos de capacitação? Então, essa é essa chamada pública é Nutre Mais Gestão, exatamente porque também tem foco no mercado institucional, fazer com que as cooperativas consigam facilitar assim, as cooperativas a chegar com os seus produtos até as principais operadoras do PNAE, que são os municípios e o estado, né? Então, para isso, também então, estava se trabalhando, no primeiro momento, você fez todo um levantamento, um diagnóstico, né? A primeira etapa foi a adesão, buscar a adesão das centros cooperativas ao trabalho. No segundo momento, foi feito um pré-diagnóstico quantitativo do que as cooperativas fazem, quanto fazem, o que não deixam de fazer. E, num outro momento, foi feito um diagnóstico qualitativo também para saber como é que estão as áreas das áreas sendo trabalhadas dentro da cooperativa, para que com isso a gente tenha condições, e agora estamos nessa fase para elaborarmos um plano de aprimoramento para cada cooperativa, né, com base nessas informações, aonde se trabalhará no próximo ano com metas, aí onde serão instituídas metas para serem desenvolvidas tanto com compromisso nosso da EPAG ou com o compromisso das cooperativas. Então, quer dizer, a ideia é fortalecer essas organizações, né? Dar a ela uma condição melhor, principalmente na gestão das cooperativas e, logicamente, com isso, adequar em termos de equipamento, buscar adequá-las para facilitar a vida, vamos dizer assim, das cooperativas, principalmente com o objetivo de facilitar a inserção delas ao mercado, tanto formal, mas principalmente institucional. O institucional, no caso, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a merenda escolar. Exatamente, principalmente o PNAE. Então, nós temos também um estudo de demanda, que nós também é uma parte da chamada, uma atividade da chamada pública, que já está sendo concluída agora, né? Onde nós levantamos a demanda das principais executoras, no caso são sete os principais executores, que uma é o Estado, né, Secretaria de Educação do Estado, a outra é a Secretaria de Educação de Florianópolis, Blumenau, Joinville, Criciúma, Chapecó e Lages, né, que fazem parte desse estudo, né? Então nós vamos ofertar também, com base na demanda dessas principais, repassar para as cooperativas qual é a demanda dessas principais. E, além disso, nós vamos buscar também levantar outras de outros municípios, mas o nosso compromisso principal é com essas as sete maiores compradoras do PNAE, para fazer, sim, socializar isso junto às cooperativas, às 30 cooperativas trabalhadas. E, para isso, nós vamos desenvolver oficinas, né, a partir de dia 25, será a primeira, na região de Criciúma, aonde serão chamadas as cooperativas e, numa reunião específica para isso, trabalhados e informados quais são os produtos e quanto serão os produtos e quais essas entidades já têm chamadas editais para compra, para informar as cooperativas que elas também poderão, então, com base nisso, se propor ou não, a comercializar ou ver a possibilidade de comercialização dos seus produtos junto a essas executoras. Correto. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Oswaldir Dalbello, que coordena a chamada pública do Nutre Mais Gestão, uma parceria IPAGRE-MDA para fortalecer as cooperativas em Santa Catarina. Obrigado, Dalbello, pelas informações. Obrigado. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.